Gente, mais uma vez, nós somos gratos de poder estarmos aqui, nesta cidade que sempre nos recebe de braços abertos. E chegamos ontem, na verdade, né, Davis? Ontem, nos divertimos bastante, passeamos na cidade e de boca em boca nós perguntávamos: como é que vocês querem uma sequência de música no aniversário de Turiaçu? E eu tentei me formando com a galera e a galera veio me pedindo. Mas antes, eu vou perguntar pra galera: vocês querem que o DJ Darlan grave um CD de Marcanjo aqui em Turiaçu? Não ouvi, não ouvi. Quem quer um CD de Marcanjo aí, dá um grito! Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou tocar as músicas pra vocês. E as músicas que vocês souberem cantar, eu vou baixar o volume e eu quero ouvir vocês cantando mais alto do que o som, tá fechado? No oferecimento de ECA Produções Eventos! No oferecimento do meu grande promoter, Renedy! Parabéns, Turiaçu! Coloquem as mãozinhas no alto. Joga a mãozinha pra cima, balança pro lado e pro outro. Balança pra um lado e pro outro. E sinta a emoção de ver de perto o show do DJ que a galera aplaude. Vem, Darlan. Vem pra cima, meu magistral DJ. De tanto eu ouvi o senhor do povo de Turiaçu, eu mandei fazer até a vinheta. Ei, senhor, fala. Eu vou te contar, o DJ Darlan chegou pra arrebentar. Arrebentar nas marcantes, vai! Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, bate, bate, bate, bate, bate, pra começar, senhor! Calma, papai, tô vindo aqui também. Pra tudo que eu te dei, você brincou comigo, feriu meu coração. Disse até que me amava e me deixou na solidão. Agora é tarde demais pra você dizer mudei. Não quero mais. Quem sabe pode cantar bem alto, vai! Desculpe o que passou, passou. Só você! Saí pra curtir com uma galera do rock. Deixar o som me levar e na batida. Falou do Marajó. Simplesmente Isabelense. Quem sabe curte, gosta. Primeiro beijo, aquele choque eletrizante, me apaixonei. Conectou meu coração. Em sites, internet, homepage, seu e-mail, me comuniquei. Com esse toque sensacional. Eu sentia nossa história, dependia de você aqui. Com ciborgue, o som do futuro, beijo, nosso amor surgiu. Banda, fruto da terra. Sei que as palavras se perderam vento. Obrigado, meu grande parceiro, vereador Achílio. Obrigado pela recepção. Alô, Marabá! Meu cantor, compositor, Wellington Bournier. Um abraço do DJ Darlan. Bora, Blackstone, garoto! Por uma noite de aventura. O pouco tempo que durou. Não vê que por dentro me consome tanto amor. Que me o Joel, o garoto! Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. O neguinho do salão do Tião e a primeira dama Nayara ali do lado. Júnior, Loninho, Play, Ednei e a galera do Alto Grau de Vila! Quando parece que esquece. Vila Pavão! Sua foto. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. O Búfalo do Marajó. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado. Alô, meu vereador Tarcisinho Fonseca! Bruno Cavalcante, esse Bruninho e a Gisboa. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Alô, Maicon do Abacaxi, garoto! Te machuquei, te fiz chorar. Cadê o Sérgio Badala, meu parceiro respeitado? Te deixei só. Um abraço, Sérgio! Agora estou sem. Meu secretário, Roberci! Alô, Roberci, garoto! Equipe Salto! Vai com celular só por trás. Te amo demais, nossa história é linda. Eu falei marcante, vó! Denilson Barbosa e o grande Santos, o Michael do Abacaxi, o Juan na área. Só por trás celular, viu, galera? O Juninho Yamada veio romper fronteiras. Ele e o meu motor, a Daniel, garoto! O Búfalo do Marajó. Meu coração, pra viver uma linda paixão, não pensei. Biquinho Mix e DJ Rômulo do Salão e Barbearia do Tião. Algo tão forte assim. E o quê? Que tomou conta. O animal do som. O amor me levou onde nunca pensei que pudesse chegar. Por caminhos estranhos eu andei. Quem tá apaixonado canta bem alto! Carlos, Heraldo, Rodrigo, Souza, João Jorge, Alan Jorge, o Chiquinho, Zaliza. Parece que você saiu de um sonho. Você parece até irreal. Chegou com essa carinha de anjo. Pra defender meu coração. E quem sabe cantar? Canta bem alto, vai! Tá bonito, vai! O que eu vou fazer sem esse meu amor? Diz pro meu coração, meu herói. As flores não estão mais artificiais. A lua e as estrelas ainda brilham mais. Feito um clipe romântico. Volta o filme, me... Arujo, não pode! E a Ana de São Luís presente com a gente. Denis Cardoso, Ellen Caroline. Eu me apaixonei e você não percebeu. Eu me apaixonei e você não percebeu. Titirari, tirarirara. Tirari, tirari, rarararar. Eu tô bolada. abraço do DJ Darlan, garoto! Cai a madrugada, eu não consigo te esquecer. Fico aqui pensando, eu não sei o que fazer. Te amo. Também estou na tua. E a galera de Nunes Freire, Orlando Melo, Branco, Alessandra, Luzia, Jaxandro Batista e meu grande parceiro respeitado, DJ Marujo e o meu parceirão, Lucas Queiroz. Eu fico doido. Então vem, amar, me fazer feliz. Que eu me dou inteira, sou toda sua. Então vem, amar, me fazer feliz. Que eu me dou inteira, sou toda sua. Assiste no Búfalo, curtindo o DJ Darlan. Darlan. Já é madrugada e você não chega. Cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando... O Búfalo do Marajó. Você, ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais, mais do que a mim mesmo. Amor não faz assim, tem pena de mim. Já é madrugada e você não chega. Cabeça aquela dúvida, onde você está? Ando pelo quarto pensando em você. Ligo pro celular, não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Maltrata o coração. Eu te amo demais, mais do que a mim mesmo. Amor não faz assim, tem pena de mim. Pau pescador, pau pescador, vou... Obrigado, meu grande parceiro Maicon, lá do Pado Maicon, do Mundico, da Adidas, o velhinho com a gente também. Olha o Branquinho Boy, a Daila Vieira, hoje dia 12, comemorando 3 anos de namoro. Parabéns, meu garoto. São as melhores, vai! Luigi Vanelson, Sargento William, o William Pinheiro. Parabéns, gatinha Melny. 21 aninhos, toda felicidade. Parabéns, viu? Quando você passou por mim, me deixou muito feliz. Não pude imaginar que irias me notar. Algo diferente eu senti quando você olhou pra mim. Logo eu percebi que querias me tocar. Escute, meu grande amor, o que sofri o tempo apagou. Esqueci o que passou quando vi você me olhar. É tão difícil controlar essa vontade louca de te amar. Venha me fazer feliz, será que mente o teu olhar? Joga a mãozinha, vó! Ao te olhar eu descobri o que eu sinto por ti. É o desejo. Jorge Santos! És o todo do meu. Alô, meu grande parceiro Luiz do Pachinca. Alô, Luiz! Leone, Juan, Thiago, Mica e a Josi por ali também. Bora, querícia! Essa vontade louca de te amar. Venha me fazer feliz. Tenho muito amor pra dar. Vem mais uma! Do Churrasquinho, o Beto, a Nara Ribeiro, a Nades, Elianqui, também com a gente. Alô, meu parceiro Ellison Davi, o garotinho de ouro. Eles querem só separar nós dois. Cê é o que quer. Obrigado, viu, Ellison Davi, pelo carinho. Um abraço do DJ Darlan. Você é um dos meus, garoto. Darlan. Estão falando que eu não sirvo pra você. Dizem que eu não presto, só me... O Ellison da 160 mil graus, garoto. Como só vou tirar você de mim? Nosso amor, todos querem pôr um fim. Querem nos afastar e tirar você. Bora, Gostinho! Alô, Duizinho! Nosso amor, todos querem. Esse Duizinho é meu parceiro. E aí, Bia? Nos afastar Alô, Brena. Você de mim. Vamos com o Chiva. Eu amo você. E não me importa. E não importa o que vão dizer. Você quer falar? Eu quero só você. Eu quero só você. Eu quero só você. Banda Batidão do Melody. Só as melhores, vão! Joelson e o Joilson da Guerretinha, pressão e evolução. Em você o tempo é longo, é tão forte o sentimento que tenho por você. Cadê o cavalo, hein, Marabá? Oh, yeah. Você é dom... Marabá, Marabá. Fica imaginando... Você tem meu respeito, viu, irmão? Dizendo assim. E o meu compositor, Wellington Bournier. Você parece criança que precisa. Vou ver, Juninho. Não esqueça um dia quando você menos esperar. E a evolução do live, Davidson Rodrigo, DJ Jefferson Pancadão, minha... Murilo do Gol, pressão de Fortaleza. Alô, Murilo. Não adianta esconder. Deixa eu mandar um abraço, meu grande parceiro, você. Nosso grande irmãozão Ciomar está aqui do lado com a gente lá de Serrano. Ciomar, um abraço com muito carinho pra você. Olho nos olhos de... Que na vida tudo passa, isso tudo passa. Lá vem mais uma! Professor Franciel, Franciel Ferreira, aqui com a gente. Te amado em ter me entregado, te amei, mas você... Cadê o meu engenheiro Robson? Sou um super-herói, tenho sentimentos. Esse Robson é gente boa, viu? Que nunca chorou por amor. Não, não. Olha, galera, já tá confirmado o Búfalo no Tour e Fest, viu, galera? Você é pra mim, a criptonita, me toque. Fazer pra tirar você da minha cabeça. Oh, Búfalo do Marajó. Quer ficar com você. Vando Ramos, Jetson, Gilson e o John Kleber. Se soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Cadê o meu doutor Isaías? Você, outro disse. O doutor Isaías de Turilândia, garoto. Meu coração não é de papel. Que a chuva molha, as palavras se apagam. A minha mente gira. Bora, meu engenheiro Robson, é nóis. Fechado, garoto. Saída. Pra tirar você da minha... Motora Daniel, garoto! Tirar de mão, tentar tirar você do coração. Igual querer viver sem respirar. É como querer apagar a chama de um vulcão. Então segura! Yeah. Quem souber canta, libera o gogô, gogô! Feliz, eu nunca estive tão feliz. Quando você passou e sorriu pra mim, eu nunca me... Os manos Michael, Michael do Bar, Velhinho Marcelo e a parceria que deu certo, na verdade, né? O DJ Juninho Rodrigues presente curtindo, curtindo. Vem pra festa! Quando a chuva cai, Búfalo! Eu penso em você, meu grande amor. Eu sinto teu beijo. Exército da Baranga! Na, na, na, na, na, na, na, na, Marcelo Duaz. Um abraço com muito carinho, ele tá na área. Segura! E que não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima, faz um chifrinho. Quem tá feliz, dá um grito bem alto aí, vai! Quem souber cantar essa aqui, canta, vai! Conta pra mim que eu te quero. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. Obrigado, meu grande parceiro Marcelo. Nós não poderemos deixar de mandar um abraço. Afinal de contas, você é nosso parceiro, viu? Marcelo Duaz. Obrigado, irmãozão. O animal. Canta já! Não! Que eu... É desse jeito que eu gosto! Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. Por que não me diz o teu nome? Eu vou baixar o volume da música e o povo de Turiaçu vai cantar bem alto agora. Tá bonito já? Sim. Sofrendo, o que fala? E a nossa história? Tá gostoso, vai? Parceiro Blackstone, abraço com muito carinho. Valeu, garoto. Ei, Sérgio, para a bala. Vem pra festa. Por onde eu vou? Penso em você. Já me falaram, segundo informações, de que o Sérgio atravessou a nado hoje pra vir com o Gilson, querido Avalon. A noite cai. Obrigado, Badala. Tamo fechado, viu, parceiro? Meu amor. E a galera de alto da alegria, no Simone. O poderoso cobra. Encontrar você com o DJ Juninho consagrado. Tô com o Zizo. Tô com o Zizo. É só marcante pauleira. Rômulo e Kiri Mix, o Tião Cabeleireiro e a comitiva no show do animal. Agradecer com muito carinho, gente. Em nome da Prefeitura Municipal de Turiaçu. É meu prefeito, um menino do trabalho, garoto. Inia Multimídia e Fausto Ribeiro. Um abraço, alô, meu parceiro Cavalcante, garoto. Dieguinho. Luiz do Pachique. Mateus Mil Grau, esse é o único Maxê! Giovanni, o Jaque Badala, o Cristian dos Comércios. Marcando presença, obrigado, Cristian. Um abraço pra você, garoto! Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola pra mim. O búfalo. Fala, meu parceiro Selva da Polícia! É, garoto da Polícia Civil, esse Selva é Gisboa! Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão boba, cale sua boca e saia daqui. Amanhã você vai ver aqui. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu não, eu te usei, te iludi. Te enganei, o pior do jeito que você fez. Eu não gostei. Quem tá gostando das marcantes, dá um grito aí, vai! Vai, vai. Então segura mais essa! Vem que me dá foto, G3! Bate sua foto na hora, garoto! Obrigado, Girivaldo, toda essa galera de Lisboa. Valeu! Desde que ela voltou, já não sei mais o que é certo. Falou, menina engenheira Nanda. Beijão do DJ Darlan pra você. Obrigado pela sua presença. Valeu, menina. Alô, meu DJ Marujo, garoto. Vamos fechado ou não, hein? Você é um dos meus, viu? Parceiro, valeu! Que saudade de você, que vontade de te ver, te abraçar. Obrigado, meu grande parceiro, contador Silomar. Receba aquele abraço carinhoso do DJ Darlan, viu, Silomar? Valeu pela sua presença! Nem o Patrícia, parabéns pra Turiaçu também! Te despi fazer amor. Quem sabe canta, vá! Cinco dias sem parar. E vai passar um furacão em nossa cama. E vai chover. Cinco dias sem parar. E nem assim vai apagar a nossa chama. Anda, capricho, capricho. Chamando abraço com o Isgarinho, meu grande parceiro Juninho Amada. Ele e o meu motora considerado Daniel, que vieram romper essa fronteira só os dois pra Turiaçu. Juninho, valeu, garoto. Alô, Daniel. Vai, garoto. Que saudade de você, que vontade de te ver, te abraçar e sentir o teu calor, te ouvir a tua voz. Obrigado, meu grande parceiro, vereador Achílio. Sempre recepcionando muito bem o DJ Darlan em qualquer das nossas viagens que estamos fazendo por aqui. Eu te agradeço, você é parceiro e irmão do Darlan. E vai chover. Achinho! Cinco dias sem parar. E vai passar um furacão em nossa cama. E vai chover. Cinco dias sem parar. E nem assim vai apagar a nossa chama. Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão, bate. Bora atualizar um pouquinho agora. Vou tirar o pé essa relação. Prefiro. Gente, já temos CDs ao vivo da parte do DJ Davidson aqui do lado, viu? Wilson Moraes, Alan Lohana, Bruno Ribeiro e a companhia da Jace Moraes e a Maria Unil, o Jace Moraes, na verdade, a Jace e a comitiva do Canário, presente sempre! Está difícil de entender, já não sei o que você quer, brigas com o meu coração, te disse que és minha paixão, ganhei só uma ilusão. tirar o pé. Mateus, lá do Mateus, na verdade, do Mundo das Utilidades. Um abraço. Quero ficar sozinho e cuida do coração. Vou tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só atração. Adilos, cachorros loucos. Botãozinho da BR, Jacó, pé de boia, o Búfalo do Marajó. Búfalo! Eu fiz tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Férias de verão, nosso sossego. Mas acho que era pouco, sempre queria. Bora, Robson, Raiká, meu engenheiro. Tamo junto, não. Me tratava mal, me traía. Quem sou pé canta bem alto, vai! Vai morar. Chiquinho! Aqui a chave tá em cima da mesa. Chiquinho. Vai ficar, que de você não quero lembrar. Largar suas roupas e o que quiser, porque não vai doer. Vou voltar por cima. Black e o Gavião, os Gaviões, lá de Cunhã, Coema. Tinha tudo aquilo pra ser. Breno Mix e Elenilson e a galera do canal. Quis, filhos, um cachorro, um bom emprego, férias de verão. Nosso Letícia e a caravana de Serrano, né, Chinho? Os filhos de Francisca, Janielson, Avarezo, Samuel, na área. Vai morar daqui, a chave tá em cima da mesa. Longe vai ficar, que de você não quero lembrar. Lata as suas roupas e o que quiser, porque não vai doer. Dou a volta por cima, sou melhor que você. Joga a mãozinha, bora com o Chivão! Um doce em novembro foi quando eu te conheci. João Leandro, Romírio e a equipe! Um herói de Oi, Chuba, clica! Irenil do Ian e a galera do supermercado, do Alan, presente também! Um abraço pra toda essa galera! Porque você não está mais aqui. Leio e releio mensagens antigas de celular. Sua imagem vem embora, não paro de me... E essa que vai! O bingo do açougue! Rosselma! O Frucinaldo da farmácia do trabalhador. Eu me escondo de todas as formas. Eu não quero criar esperanças. Mas não paro de pensar em você. Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me casar? Marabá, Silomar de Serrano do Maranhão, Letícia Mandu, Pepeta de Serrano, Ananda de Serrano, Paulo Henrique, Caixa Grossa. Viviane Batidão. Joga, joga, joga, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, bate na palma da mão. Tem algum torcedor do Flamengo aí? Tem! Quem é do Corinthians? Dá um grito aí bem alto! Necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaetón, dale. sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Bora, Cochiva. Vamos a pegarnos como animales. Chiquillo, chiquillo. Siente el magnetismo, tu cadera es la mía, hacen un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo. Diciéndole que no es que viene con romanticismo. Olha o meu cantor e compositor, o Wellington Bournier. Você tem meu respeito, viu, irmão? Você é parceiro do Darlan, garoto. Bora, Sérgio Badala, o Jonathan, o cunhado do Sérgio, meu irmão. Bingo do açougue, prestígio na área. Quem tá feliz dá um grito, vá! O Búfalo do Marajó. Nazaré Salgado, Eduardo Salgado, ali presente. Meu parceiro, Tião, lá do salão. Esse sabe, meu irmão. Alô, Tião, garoto. Um abraço do DJ Darlan. Aleluia, aleluia. Neguinho, traz aqui, neguinho. Eu não posso esquecer de mandar um abraço, meu grande parceiro Mael, proprietário do Frangoloso, o sabor do assado. Por sinal, já tive a oportunidade de conhecer o trabalho desse cara. E Mael, você tá de parabéns, viu? Não é à toa que você é respeitado no ramo em Turiaçu, garoto. Exército da Barão. Pintinho Rabelo. Toda a família Castro. Pintinho é o nosso suplente de vereador. Valeu, Pintinho. Um abraço. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo. Joel, do Felipe e o Jonathan. Hilton, Linaldo, Augusto Lino da família. É bebê. E olha o gordo, tinha pressão, pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat. É o Neto em ação, traz a garrafa de Xandão. Por quê? Por quê? Olha o crocodilo aí, olha, olha, olha o crocodilo, pode crer. Olha o Juninho e a Mara junto com o Mael, o motor Adriel também. Essa é a galera que veio de Belém do Pará, mano. Coloca no escurinho. Billy Brasil. Olha o meu grande parceiro Francinaldo, lá da farmácia do trabalhador. Francinaldo, tava com saudade de ti, parceiro. Tamo junto, tamo você junto, e a Stephanie junto. Também. Um abraço com carinho, valeu! Billy Brasil. Valeu, Francinaldo, garoto! Bora, Wellington Bournier, garoto! Prendeu muita coisa, né, Diego? Das mãos pra cima vai girando. Joga a mãozinha, vai girando, vai girando. Joga a mãozinha pra cima, vai girando. Vai girando. É a pressão, garoto! Pressão. Joga a mão. Joga a mão, DJ, DJ, Edmilson Melo, professor Frucial, Márcio Júnior, Nonato, Felipe, lá do Bela Vista, Vista. Cavalo Ederson do Pan-Americano, ali, ó. Tô passando mal. Quem tem uma latinha, joga! Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, Red, arreia. Whisky, Red, arreia. Bota pra cima a latinha de cerveja. Bota pra cima a latinha de cerveja. Whisky, Red, arreia. Whisky, Red, arreia. Enlouquece tudo, vamos! Oh, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar no grau. Alô, Melri! DJ Lohan que tá tocando. Então tu pega o telefone, vibra bem a tela, vai no seu contato. Pelo menino Prefeitura Municipal de Turiaçu. Ele é multimídia, Fausto Ribeiro também. Obrigado pelo apoio, garoto. Vou dar de comer a xereca dela. Pra ligar pra ela. Alô, Luquinha! Que no ele pra conversa tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar no grau. É DJ Melri, é DJ Lohan. Os DJs referência em produção de Tecnofunk no Pará. Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na... Biquíni, o Fabrício da Claro, garoto! E a galera do Luzismo, Lucivan Jonas, Giovanni, Freitas com a gente. Valeu, garoto! Pega o telefone, desbloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela. Alô? Hoje deu uma vontade de comer a xereca dela. Pra ligar pra ela. Hoje deu uma vontade de comer a xereca dela. Que no ele pra conversa tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar no grau. Quem sabe essa aqui? Vai. Quero ver você pegar gata. colar testa com testa e dança agarradinha, afinal de contas, é o aniversário de Turia sua senhora. É melhor chorar por amor do que nunca ter amado. Eu não quero sofrer arrependido por não ter tentado. Gente, você que quiser bater sua foto, eu deixo você com o Davis, o Rafael, o Josias. Me dê. Eles estão aqui do lado direito, viu? Do meu lado direito. Mesmo que esperando a galera, viu? Que se transforme em saudade. Eu deixo você fingir que me ama. Me dê momentos de felicidade. E as primeiras 20 fotos. E depois e ainda ganho um CD do Búfalo, viu? Transforme em saudade. Eu já quebrei a cara em nome do amor, mais de mil vezes tentando acertar. Não vai ser dessa vez que eu vou fugir da dor. Nem que eu leve. Balão Neguinho! Eu prefiro arriscar. Bora, vai! Eu vou pagar pra ver até onde esse amor vai dar. Só tente lembrar, enquanto durar, eu vou te amar intensamente. Se acaso, Juninho! Se acaso acontecer, amanhã você me deixar. Não vá se culpar. Júnior Maranhão, que... o homem da refrigeração em Turiaçu, tem meu aval, né, Juninho? Juninho. Pra dançar o forrozinho! Dia 20 de agosto em Santa Helena tem a segunda trilha do Pé no Estribo. Melhor chorar por amor do que nunca ter amado. Eu não quero sofrer arrependido por não ter tentado. Eu deixo você fingir que me ama, me dê momentos de felicidade. Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade. E a galera da Torre, Marcos Ferreira, Manu Valdo, Iago, GPV, me dê momentos, David Wellington e a Carol. Mesmo que depois a alegria se transforme em saudade. Eu já quebrei a cara em nome do amor, mais de mil vezes tentando acertar. Não vai ser dessa vez que eu vou fugir da dor. Nem que eu leve um não, eu prefiro arriscar. Eu vou pagar pra ver até onde esse amor vai dar. Só tente lembrar, enquanto durar, eu vou te amar intensamente. Se acaso acontecer, amanhã você me deixar. Não vá se culpar. Carlos Filho e a frutaria Mondele. Tudo é pra sempre. Deixa de quebrar a cara, todo mundo já quebrou. Mas que a vontade de ser feliz seja maior além do medo de amar novamente. Vamos pagar pra ver, safadão! Bora dançar forró! Bebi, se duvidar, eu bebo de novo. Eu tô achando que bebi foi pouco, então não vem a minha. Bora beber, Chirio! Alô, Rayane! Curte, se duvidar, eu curto de novo. Só pra você. Diego, o Neguinho, o Charles e a galera da GBR. Valeu, Robaldo do Pau! Uma relação e não em uma prisão. Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir. Eu tô no... Alô, Galo, garoto! E não em uma prisão. Restaurante do Galo. Se quiser brigar, pode se estressar, não vou discutir. Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Cê garota VIP, joga a mão em cima, fortalece e diz: vai safadão, vai safadão, vai safadão, vai safadão. É o forrozinho gostoso. Alô, Michel! Curte, se duvidar, você me abandonou, né, cavalo? Só pra você parar! Só pra você parar de falar. Eu tô numa relação e não em uma prisão. Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir. Eu tô numa abandonou na relação. O Paulo? Não em uma prisão. Se quiser, Paulo Henrique, pode se tá comigo. Não vou discutir. Bora, Paulo Henrique. Fala aqui com a minha mão. Fala aqui com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão. Fala aqui com a minha mão. Fala aqui com a minha mão. Que hoje eu tô sem paciência e não quero. Tinha a Graciele, lá de Colônia Média e de toda a galera presente lá da Colônia Média. Demais, com a envolvência da batida do papai. Bora, Juninho! Bora, motora, Daninha! Sacode o que tem que fazer? Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. O Búfalo do Marajó. Lorena, sobrinha do Calu, do restaurante do Calu. O melhor camarão, Lorena de Turiaçu, é do restaurante do Calu. Sai do chão agora! Quem gosta do Búfalo dá um grito! O Búfalo do Marajó. Búfalo! Letícia do Serrano do Maranhão, beijos pra você, Letícia. Obrigado. Sou gerente da Eletrolá e toda a galera que tá aqui com a gente, um beijo, obrigado, valeu! Loucura até 5 horas da manhã! Turn up the bass and make them all have fun. How we a blaze the fire, make it fun them. Se tiver alguém, algum torcedor do Sampaio Correia, coloca a mãozinha pra cima, eu quero ver aí, vai. Tem alguém do Paysandu aí, tem alguém do Clube do Remo aí, tem. E quem tá feliz começa a pular, sai do chão, do chão. Vidro fumê, rolando vários backs, som do último volume, escutando o animal. Do jeito que elas gostam, hoje eu tô marrendo demais. Comendo essa gás, acho que te satisfaz. Acho que te satisfaz. Vai, vai, vai, vai. Para, para. Do pai, várias danadinhas no contatinho do pai.